anticipated moment in racing. Fala galera do Trod, começando então a edição número 89, né? Essa edição, quem vai estar comigo vai ser o Guilherme. O Elião não pôde estar com a gente aí, né? Pelo menos não estarei sozinho como na semana passada, na edição 88. Então o Guilherme está comigo aí. Provavelmente nas próximas edições, estamos tentando aí trazer o Lucas Scherer do Look Dog Brasil, né? Para completar o trio-wide aí. Já que o Elião já deu uma notícia não muito agradável que nas próximas semanas não poderá estar com a gente, né? Mas eu espero que, pelo menos na última edição, todos estejam presentes, né? Principalmente o Pedro, que esse ano ele participou praticamente de nenhum podcast, né? Então, esperamos que o Pedro realmente volte a aparecer aí, volte a dar o ar das graças aí no podcast aí. Então, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né, a hora que vocês preferem estar nos ouvindo aí, né, sejam muito bem-vindos na edição 89. A edição 89 vai trazer muitas curvas para direitas. Final de semana da NASCAR, que foi inteiro, a Speed Cup não correu, ficou fora, né, da pista, off-track, no final de semana dela descansou, e a Xfinity Series esteve em Road American, para mim é a melhor pista dos Estados Unidos, circuito misto, e a Truck Series foi no Canadá, né, lá em Bowmanville, ou no Canadá Trial Motorsports, para fazer a 15ª edição aí. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, boa noite, Guilherme. Boa noite, Léo, boa noite, galera. Novamente estamos aí, né, para dar uma ajuda para o nosso mestre Leonardo, né, falar um pouco de NASCAR aí pro pessoal, sentindo a falta, né, do nosso amigo Hélio Lima, né, conforme tu já falou sobre o Lucas, né, tomara que ele consiga também participar, né, dando a contribuição dele, que é sempre bom ter mais uma visão, né, dos acontecimentos, né, cada um tem uma visão um pouquinho diferente e assim a gente vai contribuindo e aprendendo cada vez mais. Duas provas, né, interessantes, né, circuito final de semana praticamente só de circuito misto, né, tivemos a Road America e a prova lá no Canadá. Estamos aí, né, vamos esmiuçar aí essas duas provas aí, o que aconteceu, e falar um pouquinho também de alguma notícia que aconteceu durante a semana, né? Cada vez mais próximo aí do Chase chegando. E é isso aí, né? Bora, Léo. Então vamos lá, o Guilherme. Como de costume, né? A Truck Series sempre é antes da Xfinity Series, mas nesse final de semana foi um pouco diferente, foi ao contrário, né? Como foi a Xfinity Series no sábado e a Truck Series no domingo. Mas vamos começar pela Truck Series. Vamos lá então para falar da Chevrolet Silverado 250, aconteceu lá no Canadá, né? A terceira edição dessa corrida aí para Truck Series. É um assunto que eu quero falar depois, né? Mas já quero já aproveitar e puxar aí. A NASCAR já estuda a possibilidade de uma segunda corrida para Truck Series em Road Course, né? Ela quer colocar mais um misto, pista. O pessoal fala misto aí, né? Quer colocar mais um misto aí no calendário da Truck Series aí. Ela estuda essa possibilidade aí. Mas como eu sempre digo, né? Quando a NASCAR começa a correr, chega essa temporada aí, essa época dos Road Courses aí, né? Fala-se de Road Course no Chase, fala-se de Road Course não sei na onde. Tem que colocar mais uns 2, 3, 4, 5, 6, acabar com os oval para o Road Course, porque é muito mais legal. Existe sempre essa falação aí, mas é muito mais especulação realmente do momento ali, né? É coisa da hora, daquele momento que estamos passando ali. Então, e depois começa o oval de novo aí, e isso aí acaba ficando aí pelo caminho aí. Só para salientar para vocês, a NASCAR, a Xfinity Series, né, a NASCAR, ela queria, como ela quer, né, uma categoria correndo no estado de Wisconsin, né, que aonde se corria no estado de Wisconsin, corria em Milwaukee, né? Mas Milwaukee não tinha, a pista de Milwaukee não tem mais dinheiro. A pista de Milwaukee todo mundo sabe que passa por uma grande dificuldade, né? A pista de Milwaukee é a pista mais velha dos Estados Unidos, até mais velha que Indianápolis, né? A pista de 1800, nem de 1900 não é. É uma pista muito antiga, muito velha mesmo, né? Então, é uma pista que corria de corrida de cavalo, de aquele charrete lá, é uma pista muito velha mesmo. Então, é uma história muito fantástica aí, é a pista de Milwaukee, né? Só que a NASCAR não queria sair do estado de Wisconsin, por isso ela procurou uma pista no estado de Wisconsin que desse uma oportunidade para se pudesse fazer uma categoria, um evento do porte da NASCAR, né? Para receber e encontrar o Road America. Por isso que pegaram o Road America, que é uma pista muito boa, uma pista que tem sempre atividade, né? É uma pista que tem a corrida praticamente o ano todo lá, principalmente corridas de fórmula, de kart, né? Uma pista que, sim, uma pista bem movimentada mesmo o ano todo. Eu particularmente eu acompanho a pista de Road America pelo Twitter. E também tem no favoritos aí a pista também. Então lá tem uma. Você entra lá no site da pista lá, você vai em eventos, tem evento praticamente o ano todo, de cabo a rabo aí tem evento. Por isso a NASCAR corre no Road America aí, no estado de Wisconsin. Porque ela não queria sair desse estado, no estado de Wisconsin. Né? Ela queria permanecer no estado. Milwaukee não podia, não tinha dinheiro. Então qual outra pista que pode? Road America tem dinheiro, se manifestou, tem dinheiro, e por isso que temos corridas em Road America, né? Mas isso daí é uma outra história também. Depois eu posso até falar, aprofundar um pouco mais nesse assunto aí. Então, para o Canadá, para a Truck Series não é diferente, né? Eu penso que a Truck Series, pessoal, já correu já no passado aí, já chegou a ter três road course, né? Eu até tenho gravado em VHS ainda. De 1999 no ano 2000, várias corridas da Truck Series. O calendário da Truck Series era bem diversificado, como é mais ou menos o calendário da Arca, né? O calendário da Arca, para mim, é o mais diversificado possível. Ela corre em oval longo, oval curto, oval de meia milha, oval de uma milha e meia. Ela corre em pista de terra, corre em road course grande, road course pequeno. Então, assim, é um calendário muito misturado. E a Truck Series antigamente era nesse estilo aí, né? Depois de uns anos pra cá, que ela foi se modelando um pouco mais, nas pistas maiores, um evento maior, né? Que ela foi se remodelando aí. E agora parece que vem surgindo essa necessidade novamente aí de correr com pistas diferentes para atrair públicos diferentes, né? Ou para chamar a atenção já das pessoas, do público que já existe, né? Então, essa história aí pode parecer mais um road course aí na Truck Series, para mim é mais coisa do momento, mas sim, pode sim acontecer, pensando que pelo menos a Truck Series não tem problema de audiência, tá, pessoal? A audiência da Truck Series não é muito alta, como é a Sprint Cup, e é mais a audiência da Truck Series, a audiência que mais cresce nos últimos anos, foi a que mais cresceu. Né? Ela é a única categoria que vem crescendo audiência e não diminuindo, ao contrário da Sprint Cup. A Sprint Cup vem perdendo 1,5% por ano aí da sua audiência aí, né? Também outro assunto, audiência da Sprint Cup, que a gente pode ser tratado em outro momento aí. Mas basicamente é isso, né? A corrida aconteceu lá no Canadá. Vamos falar da corrida também, porque chega de falar dos extras aí. Terceira edição da Truck Series lá no Canadá, Tyler Motorsports Park, né? Que é apelidada como CTMP, a pista aí, lá do Canadá, ou Bowmanville, como vocês preferirem aí. Vitória. Quem venceu a corrida foi o Eric Jones. Eric Jones conquistou a sua segunda vitória, né, lá no. Perdão, ele conseguiu sua segunda vitória no ano de 2015, a sua sexta vitória na Truck Series e a sua primeira vitória em Road Course, o Eric Jones, né? Lembrando que essa primeira que realmente corrida que ele correu no Road Course aí. Durante os treinos livres, eu estava vendo o treino livre aí, né? Até se comentaram no Fox americano, né? Eles estavam falando sobre isso, sobre. Os pilotos, os novatos aí, por exemplo, Eric Jones, né, o Tyler Reddick, o pessoal mais novo que está chegando aí, né, por exemplo, o Ty Dillon na Xfinity Series, né, esse pessoal mais novo, eles estão preparados, eles vêm mais preparados para o Road Course, né, você vê sendo uma coisa, assim, vem sendo natural, a transição natural para eles. E um dos comentaristas, né, chegou a comentar aí que isso aí se deve aos simuladores, né? Com os simuladores eles conseguem trazer com mais exatidão possível de como é, né, simular o máximo possível aí como é o comportamento do truque durante um road course aí. Então isso vem ajudando muito eles aí, esse trabalho de simulador aí vem ajudando muito aos pilotos da nova geração, né? Como é tudo molecada jovem aí, 18 anos, 19 anos, então eles estão assim mais antenados nos simuladores aí também. Até se gostam de simulador, que eu tenho certeza que eles gostam, né? O Dale Earnhardt Jr. joga, ele participa de corridas do iRacing, né? Então assim, então esses simuladores aí vem ajudando, vem complementando uma característica talvez que seria falha, né? E era falha num passado aí que hoje não é mais. Hoje em dia não temos mais zebra, né? Nos road courses aí. Então o Eric Jones aí ficou com a vitória. Parabéns ao Eric Jones, mostrou um grande talento, mostrou uma grande desenvoltura aí no road course. Ficou com a vitória aí, segunda vitória no 2015. E com essa vitória aí ele assume a liderança do campeonato, né? De antemão já quero chamar Guilherme os seus comentários sobre a vitória do Eric Jones lá no Canadá. Então, né, deixa eu puxar um pouquinho sobre o assunto ali dos road courses, que tu tava comentando um pouquinho, só rapidamente. Eu acho mais fácil, né, a truck incluir mais um oval de terra do que um road course. É que como tu falou, né, porque sempre, principalmente pelo patrocinador ser Camping World, até quando a gente, eu acho que 90% do público da NASCAR nesse final de semana deve ter assistido por stream, não, né? Deve ter esperado até segunda, né, para ter olhado a corrida, né, já que a prova de domingo já não passou ao vivo, né? Então assim, quem acompanhou principalmente pelo canal americano e não pelo latino, pode perceber que o marketing todo em cima, né, das empresas de interior, né, de acampamento, de produto para acampar e tal. A Camping World, ele é uma empresa, né, que oferece esses tipos de produto, né, assim como a Pro Bass, né, que é a patrocinadora do Austin Dillon e do Tony Stewart, eu acho que do McMurray também, se eu não me engano. Então, o apelo a isso é bastante grande. Então, pode ver que esses lugares, por exemplo, onde tem esses circuitos mistos são bem interior, assim, sabe? Bem, zonas bem florestadas, assim, bem arborizadas, onde dá para acontecer essas atividades de interior, assim, mais acampamento. Então, eles fazem bastante essas propagandas agora, principalmente nessa época do ano agora, né? Desses produtos. Então, vem esse apelo. Mas eu acho que, passando, que nem tu falou, passou esse final de semana, agora tudo volta ao normal, né? Assim como quando estão no final de semana de outdoor, todo mundo fala, não, tem que ter mais um de terra, tem que ter mais um de terra, para puxar as raízes, né, dos pilotos da NASCAR e tal. Então, É tudo marketing, né? Em busca de audiência, de público, tem que vender produto, né? A NASCAR tem que vender o produto do patrocinador, então tem sempre esse apelo. Mas voltando para a corrida, a gente já comentava alguns programas atrás, né? Que hora menos hora, ou o Matt Crafton ou o Eric Jones iam pular para frente, né? Não tirando o mérito, né, do Tyler Reddick de ter chegado na ponta, e que nem a gente comentou, ele não tem quase nenhum DNF. Ele até conseguiu completar a prova, mas bem mal. Mas ele ainda não está preparado para esse tipo de pressão, assim, eu acho que acontece. E vendo que a gente no grid também só tem duas caminhonetes da Ford, que são as do Brad Keselowski, né? O resto é tudo Toyota, Chevrolet. Então, também, talvez um pouco da falta de apoio da Ford na Truck e de outras equipes apostarem também faz com que eles não tenham um equipamento tão à altura do Eric Jones e do Matt Crafton. Mas mesmo assim, né, mérito para ele ter chegado disputando aqui. Mas eu acho que a partir de agora a disputa fica entre Eric Jones e Matt Crafton. Salvo, né, a gente tem bastante corrida ainda até o final. Salvo algum acontecimento espetacular, assim, um DNF dos dois, e ele consiga abrir uma vantagem e tal. Mas falando da prova, achei que foi uma prova bem boa, né? Eu até apostava mais no Daniel Henrique, né? Achei que ele pudesse ter andado mais forte, mas acabou ficando só na quarta posição. Achei que o pole position também, né? Apesar, lembrando que a gente não teve qualify, né? Se eu não me engano, né, Léo? Porque não, se eu não me engano, choveu ou foi na Xfinity, não me lembro. Mas acho que o qualify ficou só pelo primeiro treino, né? Se eu não me engano. O Graham foi na Xfinity, viu? Ah, A verdade, tá. Truck Series teve o qualify, sim. Tô confundindo. Apesar de chover antes, né? Choveu um pouquinho antes. Choveu durante a corrida da Canadá Tire lá, é uma categoria do Canadá. Tipo, seria a NASCAR do Canadá, igual tem a NASCAR México. Seria a NASCAR do Canadá. Correu de manhã antes da Truck Series. Lá naquela categoria choveu, mas o qualify que não existiu foi o da X-Fin Series mesmo. É verdade, tô confundindo as bolas. Mas enfim, acho que o Cameron Haley errou, né, ali logo no início da prova, querendo segurar o Tagliani. Podia ter sido um pouco mais, né, mais comedido, poderia ter salvado talvez a posição, perdido só pro Tagliani, e acabou se perdendo, tomando toque. Teve, então, acho que, não sei se ele não teve um furo de pneu, teve que trocar, fazer um pit e acabou tendo que mudar toda a estratégia. Ainda conseguiu chegar no top 10, mas, né, poderia talvez ter sido um resultado bem melhor para ele, né? Excelente resultado do Ben Kennedy. Acho que fazia horas assim que esse guri precisava, né, de um resultado bom, né? Ele se apresenta bem, porém parece que na metade do final das provas ele meio que acaba se perdendo, o equipamento dele também não é tão bom, daí andar no meio do pelotão na Truck Series é mais complicado mesmo, né? Não é tão tranquilo quanto andar na frente. O Alex Tagliani, né, teve um probleminha na última volta. Não sei o que que aconteceu ali, se foi, faltou combustível, se ele perdeu o motor. Tu teve essa informação? Porque quando acabou a corrida eu desliguei isso aí. Não olhei o pós-race, mas o que aconteceu ali com ele, Léo? Perdão, Guilherme, eu não ouvi a pergunta. Ali que no final da corrida foi falta de combustível e o pneu furado do Alex Tagliani. O Alex Tagliani perdeu a quarta marcha. Pois é, Eu então. até tuitei, né, lá em Watkins Glen, na corrida da X-Fin Series, no sábado, o Daniel Soares teve um problema de passar a marcha, teve um problema de embreagem, né? Tava com problema na caixa de marcha, ele não conseguia. Embreagem foi, não, foi na caixa de marcha. Ele não tava conseguindo engatar as marchas direito. E o Rodrigo Matar insistiu fortemente em falar que o Daniel Soares estava apenas com a terceira marcha, né? Ele não tinha mais nenhuma marcha no carro. É, para mim, desculpa, mas era mentira. Não existe o cara numa corrida ficar com uma terceira um câmbio com quatro marchas, igual o da NASCAR, o cara ficar apenas com a terceira marcha. Você viu até o Alex Tagliani com a terceira marcha, ele foi engolido, o Alex Tagliani, né? Então, mentira, é o que eu falei. O Daniel Soares lá teve problema de câmbio. Ele não conseguia engatar qualquer marcha. Ele estava com dificuldade de engatar as marchas. Mas ele estava sim com a quarta marcha do Daniel Soares. Aí agora aconteceu com o Tagliani, né? Se viu assim a diferença. O que uma quarta marcha faz falta. É diferente que ele não conseguia engatar a quarta marcha. Então, até o Tagliani tentou várias vezes engatar a quarta marcha. E ele abriu o rádio e falou: "I lost four gear." Ele perdeu a quarta marcha do truque e realmente não teve jeito. Ou ficou para trás mesmo. Ainda acabou, ainda salvou um top 5, né, na prova ainda, É, ainda mas ele é porque a conseguiu diferença salvar aí no top 5, né? é porque logo que ele perdeu bem no meio do retão, né? E logo veio a curva, daí ele conseguia andar em reduzida ali, porque daí já era a linha de chegada, né? Então conseguiu salvar. Enfim, eu acho que basicamente assim do top 10, né? Eu acho que deu para falar um pouquinho assim dos destaques, né? Destaque negativo de novo com o Custer. Eu acho que ele ainda está muito imaturo. Ele é um grande talento. Eu acho que sim. Com o apoio que ele tem da Haas, com o apoio que ele tem da Júnior de entregar um truck à altura, sendo que é o primeiro ano da Júnior, né, nos trucks, já está entregando equipamento top. Mas eu acho que o garoto ainda é muito imaturo. Eu acho que tem que trabalhar muito ali. Me lembra as primeiras corridas do Eric Jones, né? O tipo de cabeça, né, do garoto. Mas é um garoto que tem futuro, acredito que. Ô, Guilherme, Oi, Léo. você lembra da treta do ano passado entre ele e o Tagliani? Pois é, Na eu mesma até pista? pensei nisso. Até na transmissão citou. Só que assim, ó, eu não sei qual que é o teu pensamento sobre isso. Depois a gente até pode falar dos incidentes. Mas já adiantando esse incidente entre ele e o Alex Tagliani. Cara, eu acho que foi culpa dele, cara. Porque a gente sabe que circuito misto tem a espalhada da curva e o cara que tá por fora tem que entender que ele perdeu a posição. Entendeu? Isso é coisa de piloto de circuito misto. Não adianta tu deixa, seja open wheel, seja truck, seja NASCAR, né? Cara, o carro que for, você entrou na curva por dentro, você vai espalhar. Cara, você perdeu, o outro perdeu a posição. Se não tá, não tiver o truck emparelhado bico a bico ali, cara, aí o cara até não deixa espalhar. Mas ele tava com 80% do truck ali, cara. Eu acho que o Cole Custer ali exagerou, entendeu? Achei que foi cagada dele, entendeu? Eu não vi o que falaram no rádio depois. Se saiu, sabe, o que os dois comentaram. Mas eu achei que foi incidente de corrida. Mas se for achar um culpado, o Cole Custer pra mim foi culpado nesse aí. O do ano passado, eu acho que foi culpa do Tagliani, que forçou a barra. Mas desse ano, eu acho que não, ele foi isento, né? E isso que umas voltas antes eles já tinham se tocado antes, né? E o Cole Custer tinha tirado o pé. Só que na segunda eu acho que ele, não, só um pouquinho, não vou tirar o pé todas, né? Então, mas eu não sei qual que é o seu pensamento sobre isso. Eu tenho a mesma opinião, compartilho a mesma opinião que você, Guilherme, porque o Cole Custer ele enfiou o truque onde que não dava mais para colocar, e o Tagliani não tirou o truque mesmo, o Tagliani falou: "Aqui é meu lugar." Só que na NASCAR acontece o seguinte: quando isso aí, maioria dos automobilistas, acontece sempre o seguinte: quando você toca da metade para trás do truque, do carro, de onde que for, da metade para trás, você vai rodar. Principalmente no caso ali, né, que tá um por fora, que nem o Tagliani tá por fora e ele tá por dentro. Então você que tá por dentro, você tocou da metade para trás, você vai rodar. Por quê? Você vai tocar, você vai desestabilizar o seu carro, o seu truque, né? O que que vai primeiro? O que vai primeiro? Vai ser a traseira. A traseira não vai ter onde encostar, então a traseira vai jogar a traseira. E foi o que aconteceu, né? O Coaster aí fez uma manobra meio maluca. É aquele famoso, assim, é aquele famoso, famosa falta de espaço. É, um tá por fora, o outro vem por dentro e um não cede espaço, né? Vai faltar o espaço e faltou pro Cole Coaster. Não tinha onde mais o Cole Coaster colocar aquele truque ali. Aí foi que realmente que aconteceu. E assim, o Cole Coaster foi o maior prejudicado, acabou rodando, né? Foi aí pro fim do pelotão lá e depois ele fez a corrida de recuperação, ainda chegou, salvou o top 10 ainda. Mas aí foi, ali foi um incidente de corrida, né? Como você bem colocou, Guilherme, para achar o culpado, para o culpado é o Cole Custer, que não realmente não deu espaço. É, talvez se ele tira o pé ali, deixa o Tagliani passar numa outra volta, numa próxima oportunidade, ele pegaria o Tagliani. Mas eu tenho certeza que essa briga aí, esse toque, esse empurrão aí de um tirar o outro, mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Tenho certeza que isso ia acontecer. É, porque É. eles vinham se cozinhando já desde a primeira volta, Desde o né? começo da corrida, o Tagliani já vinha mordido depois de Mindenhall, né? Onde ele perdeu a corrida pro Regan Smith na última volta, na última curva. Então ele já vinha na penúltima, né? Que ainda depois tinha uma curvinha para a esquerda ali. É, ele até Ele já vinha mordido já desde Mid-Ohio. E ele chega no Canadá. Ele tem essa briga com o cara do ano passado. O cara que tirou. Ele tá certo que o primeiro tá ganhando. No ano passado, o Tagliani bateu o primeiro, né? Mas o Cole Custer tirou do Tagliani um bom resultado ano passado, né? O Tagliani ano passado terminou não muito bem a corrida. Posso até checar que posição que ele chegou aqui no passado. não, mas lá atrás. Porque foi o toque foi nas últimas voltas aí, faltando o toque foi faltando 9 voltas para acabar a corrida. E o Tagliani terminou a corrida em 16º, né? Uma volta atrás. Então assim, foi um prejuízo imenso aí pro Tagliani no ano passado. Curiosamente, só mudou o número do Tagliani. No ano passado, o Tagliani tava no 19, esse ano ele tá no 29, e teve no 29, né? E o 29 venceu a corrida no ano passado, que foi venceu com o Ryan Blaney. Que o German Quiroga tá até hoje procurando o Ryan Blaney, de onde que o Ryan Blaney saiu, né? O German Quiroga, o mexicano Espetacular. tá doido lá procurando o Ryan Blaney até hoje, tá lá confabulando lá até hoje. É, então assim, essa briga começou no ano passado. Então você vê, tipo assim, o Tagliani já tava naquele, tava uma já uma pilha para ser estourada, uma pilha cheia de carga aí. E aconteceu, aconteceu. Eu tinha certeza que o Tagliani não iria tirar o pé. Mas esse toque iria acontecer mais tarde, mais cedo ou mais tarde, realmente iria acontecer, né? E acabou por isso mesmo. O Cole Custer foi o maior prejudicado nesse toque aí, nessa brincadeira toda aí. Tanto é porque não teve nem bandeira amarela, né? Ele teve que retornar à pista aí. Ele não tomou volta, lógico, não tomou volta, né? Depois teve bandeira amarela. Ele acabou recuperando o fundo do pelotão aí de novo, mas com certeza, como ele tem um truque muito melhor, um truque mais preparado e estava de pneus novos, ele ia realmente retomar essa posição aí. Guilherme? Então, mas dando sequência, eu acho que é isso aí mesmo que aconteceu com o Tagliani. Ele até citou no final da prova do Xfinity que para ele correr não era aquilo, né, que o Regan tinha feito. Mas a gente sabe que NASCAR é assim, cara. O Villeneuve também reclamava bastante desse toque, e depois ele acabou se acostumando e ele também começou a dar toque. Só que dava toque errado, né, com força, né, demasiada. E que nem diz o nosso Lorde, isso aí é para poucos, né? Dar aquele toque sutil é poucos que conseguem, né, fazer o troço ser uma arte, né, do toque, né, do bump. É complicado. Os que aprendem se dão muito bem, né, sempre nos finais de corrida, né? Só que ele vinha cozinhando todo mundo, né, desde o início, dando toquinho, sai da minha frente. Era visto, né, que ia dar nisso. Até no final ele chegou até com possibilidade de vitória, mas não soube também dar o toque correto, né, no Eric Jones. Enfim, não podia ser melhor resultado, né, para Eric Jones, né, do que uma vitória, né? O Matt Crafton ainda salvou um segundo lugar, que para a briga do campeonato também é muito interessante para ele, né? E quem se deu mal nessa história toda foi o Tyler Reddick, né, que nas últimas três provas parece que ele ficou dentro do camburão morrendo de medo de se apresentar, né? Porque foram três provas assim, não sei se você vai concordar comigo, onde eu acho que não foi falta de equipamento, acho que foi falta de piloto mesmo, foi a pressão que a gente já também tinha comentado que poderia acontecer. E vou dar um destaque pro piloto favorito do Leonardo, né? O mesmo Mingus, né? Chegando na 14ª posição. Né? Não, a gente não ouviu o nome dele, né? Ser citado na transmissão. Geralmente ele salva umas duas bandeirinhas amarelas, né? Mas dessa vez ele passou batido, né? Assim, de destaque, sim, mais ou menos seria isso, meu amigo Leonardo. Oh, Guilherme, o Mês Amigos, só para o pessoal ficar aí ciente aí, o Mês Amigos ele é o vice-campeão da Arca em 2013, tá? Então, apesar de ter sido vice-campeão sem vitórias, né? Ele teve 5 top 5 e 18 top 10. O Mês Amigos aí é o vice-campeão da temporada de 2013, né? 2013, quem foi campeão em 2013? Foi o nosso amigo Franquinho, né? Sacramentando aquele título espetacular lá. São 9 títulos, se não me falha a memória. Chegando a marcas. Uma marca assim. Ele conquistou marcas impressionantes em 2000, 2013, aí, o Franquinho, né? Então. Ele no, o Mês Domingos ele não perdeu o título por qualquer um. Perdeu o título por Franquinho, que é o nome assim. Tipo, o cara é o surreal lá na arca, lá não tem jeito. O cara é foda, o Franquinho. Ei, Leonardo, uma pergunta rápida, já que a gente citou a Arca, uma perguntinha para de vestibular assim para ti. Qual que foi o último piloto oriundo basicamente da Arca que deu certo na NASCAR assim? Porque os últimos que a gente vê de destaquezinho assim, vem tudo da Cayenne, né? De pouca participação da NASCAR, né, mas os últimos, né, garotos assim, praticamente vem tudo de Cayenne. Qual que veio, o último que veio da arca mesmo e que deu certo? Tu tem na mente aí? O Brett Keselowski. O Brett Keselowski é fruto da Arca. A família do Keselowski viveu na Arca. O pai do Keselowski, né? O pai do Keselowski aí, ele correu na Arca aí na década de 90 aí, foi quando ele começou, né? O Ron Keselowski, ele foi o que começou aí. Aí deu esse ponta, perdão, Bob Keselowski. Ele deu o pontapé aí, né? O Bob Keselowski aí e começou aí. Mas o cara assim realmente que veio aí que colheu os frutos, o pai deu o pontapé inicial, né? Na Arca aí, o pai foi até campeão na Arca e depois veio o filho, né? O Brad Keselowski. Eu só não me recordo se o Brad Keselowski ele foi campeão na Arca, né? Mas o Brett Keselowski é um cara que veio da Arca aí, é um sobrenome carregado que começou na Arca, né? Apesar de não ter não teve conquista nenhuma na Arca, mas ele fez sim, né, essa participação na ele é um cara que tem um nome fincado lá na Arca, mas ele não tem título, não tem nada lá na Arca lá, né? Pois é, porque Agora depois disso, né, não, a gente vê, né, esses garotos, John Westall, que tem vitória na Arca, né, o Mason Mingus, até o John Westall esse ano até tá fazendo uma temporada bem consistente, bem sólida, né, sem fazer muitos, conforme os últimos 2 anos que ele era chacota da NASCAR, né, esse ano ele tá bem tranquilo. Já tipo Mason Mingus, né, tá tendo essas diversidades assim nas últimas provas, mas que nem tu citou também é um cara de se prestar atenção se tivesse um truck, né, um pouquinho de mais condição. Mas tu vê que os caras parece que vêm sem patrocínio, né, vêm testar sorte, caça-níquel e não conseguem dar andamento. E daí já parece que as grandes como a Hendrick, Ganassi, até tu me corrige se eu tiver errado, aposto muito mais em fazer um desenvolvimento na Cayenne do que na Arca. Tu sabe assim o motivo desse dinheiro tá sendo direcionado mais para Cayenne do que para Arca na questão de desenvolvimento de piloto? Eu sei que eu saí um pouquinho da prova, mas só para nós também abrir um pouquinho o leque, né? É uma pergunta até interessante, apesar de dar me desfocado um pouco na corrida aí, né? Só para explicar mais ou menos um pouquinho para vocês, pessoal, funciona assim: a ARCA e a NASCAR são duas categorias diferentes, tá? São tipo concorrentes, né? Por exemplo, é Palmeiras e Corinthians, que nem pro Guilherme lá, é Internacional e Grêmio, são categorias diferentes, apesar de. Creio, citei o exemplo de futebol, né? Mas não é essa concorrência, essa loucura aí. Tanto é que existe muito. Eles dividem pista, dividem experiência, trocam experiências aí entre as categorias aí, né? Mas a ARCA é uma categoria muito menor, uma categoria não é do tamanho da Truck, não é do tamanho até da Truck Series, né? A Truck Series é uma categoria pequena que tem todas as corridas transmitidas ao vivo na TV paga. Né? A Arca nem isso tem. A Arca tem algumas corridas transmitidas na TV paga. Então, assim, a Arca não tem o tamanho do que é a NASCAR. Né? Não chega muito perto a isso. Então, quando você vê quando o cara, moleque começa lá, o moleque começa lá embaixo ao Sports 1 lá, né? No, na, Lá na inferior mesmo, lá na primeira, na base mesmo, no regional, quando ele começa lá, ele já começa já a pensar um pouco a correr na KN e não na ARCA, né? Porque a ARCA, apesar de ela ser uma categoria pequena, ela se torna uma categoria cara, porque a ARCA ela viaja para cá, vai ali, vai lá, né? Ela tem um calendário bem diversificado, né? Corre em Daytona, corre em Talladega, que são duas pistas grandes, é um equipamento caro. Corre em Chicago, corre pouco, corre em Michigan, corre no Kansas. Então, assim, se eu não me engano, corre em Kentucky também. Eu não sei se esse ano ela correu, vai correr esse ano no Kentucky, mas eu acho que corre sim, corre no Kentucky. Então, assim, são pistas assim, que ela vai tendo que viajar aí. Então, se torna. Digamos assim, é uma categoria pequena, mas categoria muito cara. Então, onde que vemos muito isso, na primeira das corridas que nós assistimos ao vivo aí, vemos muito isso. Vemos como as corridas que são transmitidas são ao vivo, são nas categorias que nós vimos, por exemplo, vimos a Speed Cup, vimos a Xfinity Series, vimos a Truck Series. Nós vemos assim, como eu sempre falo, a diferença entre cada carro é muito grande, né? Porque essas pistas maiores aí, essas pistas que, por exemplo, em Madison, que é o Oval de Meia Milha, em Salem, que é o Road Course, essas outras pistas aí, né? São todos os ovais de meia milha, oval regionalzinho mesmo. Então não se tem muita diferença de carro, que é bem mais próximo à categoria da KN West, né? Da KN West ou da KN East. Já quando se corre em Daytona, quando corre em Talladega, já vimos já muita diferença do desempenho dos carros, né? Porque a diferença entre cada carro é maior. Então, a categoria se torna mais cara. Por exemplo, é fácil, é comum vermos aí na Arca aí, em cerca de 10, 15 voltas aí, já se tem 10, 15 segundos aí do primeiro para o décimo colocado, todo o top team aí. Isso é comum. Porque a Arca se torna uma categoria cara. Então vimos poucos ali conseguem ter um equipamento de ponta e quem tem realmente tem que ir. Por exemplo, equipe grande na Arca. Hoje em dia é a Gallagher, né? A Gallagher se tornou a GSM, né? Gallagher Sports, a Gallagher não sei o que, Motorsports. A Billy Venturini é uma equipe muito grande na Arca, né? Temos também a equipe do Justin Marques também, que é uma outra categoria, uma outra equipe muito grande, né? São equipes grandes aí. E assim, E não temos mais equipe muito grande, porque temos mais equipes caseiras, né? Aquela equipe ainda que depende ainda de um bom resultado para poder ter um bom motor, para poder ter um bom carro, né? Para fazer uma boa corrida. Tipo assim, se sacrifica numa corrida para ficar bem na outra, ter um equipamento bom para outra. Então isso aí são vários poréns aí, vários outros fatores aí que acarreta tudo isso aí para a Arca se tornar uma categoria mais cara. Por isso que o pessoal, quando eles, às vezes temos pilotos preparados na Arca, mas eles não estão com dinheiro, eles não estão já assim financeiramente injetados para pular para Truck Series, né? Porque querendo ou não, hoje em dia automobilismo, já sabemos aí que o automobilismo, quem vai para frente do automobilismo é quem vai com dinheiro, né? Na NASCAR isso aí também vem sendo muito diferente aí, principalmente nas categorias menores, né? Por exemplo, nós vimos um Dylan Kwiatkowski lá, super injetado, grana no cara pra caramba. O cara fez um campeonato muito bom na KN, foi bicampeão. Ele veio pra Xfinity Series, fez um puta campeonato, né? Perdão, fez um ano assim com um patrocínio full time, todas as corridas o mesmo patrocínio, injetadaço, cheio de dinheiro, moleque aí, e não se teve o resultado esperado, né? Talvez até pelo próprio patrocínio, por ter injetado ele já na Xfinity, falar assim, não, vamos fazer a Truck Series primeiro, né, de maneira errada, sacrificando um pouco a carreira do Dylan, que é o Kwiatkowski aí, né, porque o cara foi bicampeão, um cara para ser bicampeão não foi à toa, alguma coisa ele tem de diferente aí, né, o dinheiro é importante, mas também o dinheiro não vira o carro, né, o dinheiro não acelera e não freia o carro, quem faz isso é o piloto. Então, assim, foi um bom ano aí, teve boas corridas aí na KN. E quando chegou na Xfinity Series, fez aquele papelão que fez aí. Apesar de todas as brincadeiras, eu reconheço o bom trabalho do Dylan e sei e falo que ele fez um papelão, né? Talvez nem culpa dele, talvez, não sei quem foi a culpa aí. Mas talvez tivesse seguido a escolinha ali, ir para a Truck Series, ter feito participações, ó, começa agora a participar da corrida da Truck Series e da KN. Agora a gente vai começar a participar da Truck Series full time e fazer a corrida da Xfinity, vai beliscando, até chegar a subir a escada principal aí, que é a Sprint Cup, que é mais difícil ainda, né? Vimos o Justin Allgaier, como ele sofre, o Justin Allgaier que veio fazendo a escolinha ali, né? Como o Justin Allgaier ainda sofre até hoje ainda. E só para Desculpa, Léo. O Justin Allgaier ele é aquele legítimo fanático pela equipe que ele corre, né? Porque ele é um bom talento que outra equipe poderia talvez buscar, né? Não sei não se ele não daria certo numa Roush da vida. Mas não sei se ele acaba não preferindo ficar lá com a equipe toda dando apoio para ele do que ele ser só mais um dentro da Roush, né? Com a pressão do velho cobrando resultado. Lá, acho que lá na equipe onde ele tá, ninguém cobra ele, né, de resultado. E só um Quem sabe, complemento. né? Oi? Quem sabe, né? Pois é. Mas um complementozinho sobre o Dylan Kwiatkowski, eu acho, tá? A gente sabe, né, que tem toda essa parada desse dinheiro injetado nele, né, da Rocketstar. É Rocketstar, né? Patrocinar ele full time e tal. Mas eu acho que ele cometeu um erro assim, ó, danado de ter entrado na mesma equipe com o Larson, sabe, de companheiro assim. Ele sofreu o mesmo pênalti que o Nelsinho sofreu. Então, uma equipe que estava em ascensão da Truck, era a melhor equipe Truck na época que o Nelsinho tava, né? Resolveu subir, né, com três operações para Xfinity. Na época, se não me engano, só tinha uma operação, que era o Justin Allgaier, e do nada subiram com três operações. Tinha um carro part-time, que era o carro 30, até que o Nelsinho ganhou, teve uma vitória, né? O Reed Sorensen também, né, ganhou com aquele carro na Road America. Mas é isso aí que tu falou mesmo, às vezes os pilotos bons cometem esses erros, né, de pular a etapa E a gente sabe que pular a etapa na NASCAR não dá, né, Léo? É um erro grave que ainda pode custar a tua carreira, né, dentro da categoria. Mas é isso aí, eu acho que tu tá coberto de razão no teu comentário. Ô, Guilherme, só para complementar aqui, né? Você tinha me perguntado aí, né? Qual o piloto aí que vem dando certo aí? Eu só quero voltar um pouquinho no tempo aí. Não sei se vocês vão recordar aí. O Chris Busch era um campeão da Turquia, da ARCA, né? Ele foi campeão da ARCA em 2012. Logo após o título aí. Um ano antes do Frank Kimmel, né? O Chris Busch foi campeão. É muito interessante o ano aí do Chris Busch em 2012, né? Acabou sendo campeão da categoria que o Frank Kimmel no pescoço dele aí, né? Foi decidido no finalzinho aí o título aí do Chris Busch foi decidido bem no final do ano ali, né? Então, o Chris Busch é um campeão da ARCA. Né, fez lá tudo bonitinho lá a arca lá o Chris Buescher e agora ele luta pelo título da Xfinity Series, né? Pode ser aí um dos últimos aí, né, um dos últimos pilotos aí que dos mais recentes aí que podem aparecer aí na Sprint Cup em breve aí, né? O outro piloto é esse aí, é o mais comum que todo mundo vai lembrar de cabeça, é o Tadilo, né? O Tadilo foi campeão com trocentas vitórias lá, quase todas as corridas ele terminou dentro do. Eu não lembro, mas foi quase todas. Se eu não me engano, acho que ele teve 80% ou 90% das corridas dentro do Top Team. O número impressionante do Tajino, né? Em 2011, né, ele foi campeão um ano antes do Chris Buescher. O Chris Buescher, ele foi o Rookie do ano em 2011, né? Isso eu lembro. O Tadino foi o campeão em 2011 e o Chris Buescher venceu o título em 2012. E quem foi o Rookie do ano em 2012 foi o Alex Bowman, que corre hoje atualmente na Sprint Cup no carro número 7. Né? O Alex Bowman não tem título na ARCA, mas o Alex Bowman foi o Rookie do ano. E outro cara também, um cara aí que eu quero voltar mais ainda, um ano mais para trás ainda, né? Foi o Justin Allgaier, que nós falamos. O Justin Allgaier foi campeão em 2008, né? Isso aí é mais para trás ainda. E um outro cara chamado Dustin Lofton, que de vez em quando aparece nas corridas da Truck Series, né? Esse cara aí. É um cara que eu botava muita fé, né? O Dustin Lofton, mas infelizmente ele acabou se perdendo aí. Eu não sei por que aconteceu com o Dustin Lofton aí. Né, o Dustin Lofton acabou se perdendo aí no meio do caminho aí, acabou perdendo dinheiro, perdendo truque, né? Então o Justin Lofton era um cara muito bom, é um cara que eu tinha muito orgulho de ver ele correr, né? O Justin Lofton encerrou o ano aí com várias vitórias, mas ele não conseguiu concretizar aí a carreira dele para frente aí, né? Não conseguiu vitórias aí na Truck Series e não fez bons campeonatos aí o Justin Lofton. Se eu não me engano, o Justin Lofton chegou, ele não correu no Truck 6, foi um outro piloto que correu no Truck 6, que era um truque da Roush. Isso aí depois eu vou relembrar aí, durante aqui a gravação aqui, vou relembrar quem teve no último ano aí com a Roush aí, né? Então, pessoal, assim, isso acontece, realmente acontece aí, né? Então nós temos o Justin Allgaier foi campeão em 2008, hoje ele está na Sprint Cup, né? O Justin Lofton esse aí se perdeu. E tem outro cara também que eu lembrei agora, que é o Patrick Shelton. Ele foi campeão também da ARCA em 2010, né? Foi o Boston 2008, não, Boston não, foi Justin Lofton, o Justin Allgaier em 2008, Lofton em 2009, o Shelton em 2010, o Tardino em 2011 e o Chris Busch em 2012. Em 2013 foi o Frank Kimmel, né, aquele espetáculo lá em 2013, Frank Kimmel. Perdão, pessoal. E o ano passado foi o Mason Mitchell, né? O Mason Mitchell que foi o campeão ano passado da ARCA. E o campeão do ano passado realmente tá aí, ó. A Deus dará aí o Mason Mitchell, né? Não vai ser campeão esse ano, não vai ser bicampeão esse ano e também não vai ser o campeão da Truck Series, né? Isso aí mostra como é difícil, como é complicado aí o campeonato da ARCA e não é nada muito fácil, né? O cara é campeão e tá aí meio que sem ele nem beira, né? Então, esse é mais ou menos o quadro aí, né? De como vem sendo aí os pilotos subindo pela arca, que vem subindo as categorias, vem subindo da arca passa para as outras categorias aí, né? Atualmente também tem, lembrei de outro piloto também, tem o Brandon Pole, né? O Brandon Pole que tá no, parece aí no carro 42 aí, ele tem algumas vitórias aí na. E tem algumas vitórias na Arca também, né? Ele tá aparecendo na Xfinity Series aí, né? Correndo aí de vez em quando no carro 42. Esses são os caras aí, são os nomes aí, Guilherme, que eu realmente relembro aí, né? De cabeça aí. Eu preciso pesquisar um pouquinho mais aí, né? Para mim, ver se eu consigo extrair mais um pouco da minha memória aí, de algum outro piloto que realmente apareceu na Arca e ainda não chegou a aparecer, né? Pelo menos nem na Truck Series chegou a aparecer ainda. Mas eu acho interessante, Léo, esses reviews que a gente que nem, tipo, eu perguntei mais para incitar mesmo o assunto, que é interessante, porque quem às vezes começa a olhar NASCAR, acho que as categorias de base são no máximo até ali na KN, justamente pela Arca não ser tão divulgada, né, e tal. E não imagina que a Arca às vezes tem belas corridas, né? Mas quem consegue olhar os VTs de vez em quando, durante no meio da semana, assim, eu tenho um tempo livre, eu sempre tento conseguir olhar um VT, né? E são corridas bem disputadas, né? Que nem tu falou, né? Tem as equipes mais fortes, mas em si, assim, são bem disputadas. A gente dificilmente sabe o vencedor logo de cara. Não é esses favoritismo. A NASCAR, ela é uma categoria, no meu ponto de vista, ela é uma categoria assim como uma Fórmula 1, né? Tipo, ela tem o seu brilho, né, o seu glamour, né? Os carros são bem desenhados, né? Tem todo o investimento e tem todo o dinheiro das fábricas, né, colocado ali, tem toda a televisão, todo o show, né, o show business que eles gostam de falar, o do americano. Mas acaba ficando sempre muito singularizado em alguns poucos pilotos, né? Então, e já na Arca é diferente, né? Tu tem sempre aquela incógnita, né? A possibilidade de daqui a pouco quase meio grid poder vencer, né, uma prova. Mas vamos voltar para Truck, né, que é o nosso objetivo. Bom, depois dessa aula aí de Arca aí, né? Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco. Se quiser, até gravamos um especial da Arca aí, pessoal. Falamos um pouco mais da história aí. Eu trago a história da Arca e trago aí os pilotos que se destacam, quem realmente aí vem aparecendo aí. Eu fiz uma pesquisa aqui, pessoal. Por exemplo, o Patrick Shelton, isso aqui eu já pesquisei aqui, acabei de pesquisar aqui agora. O Patrick Shelton, campeão da Arca em 2010, né? Ele chegou a até correr, até fazer uma corrida aí na Truck Series, né? Depois que ele foi campeão na Arca, ele chegou a fazer uma coisa na campeão Truck Series, fez algumas corridas na Xfinity Series, mas também ficou por isso mesmo e nem na Arca ele continuou. Né? Ele fez mais uma corrida apenas em 2011, lá em 2011, fez só uma corrida, se eu não me engano, foi em Berlim, Berlim, e foi top 5 aí, lá em Berlim, e foi a única largada. Depois dessa largada de Berlim, ele nunca mais largou na Arca, lá em 2011. Então, sim, difícil até falar. Eu até, curiosamente, que já até mandei um Twitter para o Patrick Shelter perguntando o que ele está fazendo da vida dele, né? Bem particular aí, bem entrando na vida do cara aí para saber que ele está fazendo aí o que ele está fazendo na vida dele Já que já aproveitando que nós já falamos da Arca, né? O líder esse ano aí da Arca aí, claro que não precisa nem ter dúvidas, já falei da Arca no podcast passado, né? O líder do campeonato é o Grand Hanfry, com 4 vitórias, é o líder com 3.940 pontos. Lembrando que a Arca usa o modelo antigo, né? Vitória vale 180, depois 175, e assim vai indo até todo mundo chegar lá com cento e poucos pontos lá. Então, por isso que esse tanto absurdo de pontos aí em apenas 16 corridas. 3.940 pontos. O Josh Williams é o segundo colocado, vem com 150 pontos atrás, né? E o Austin Wendsel, esse Austin Wendsel, ele foi Rookie ano passado, tá, pessoal? Esse ano agora que ele faz o campeonato aí, o Self tem uma vitória esse ano, né? Ele é o terceiro colocado no campeonato. O Tom Hester, terceiro, é o quarto. E o David Lavigne é o número. É o número. O David Lavigne é o quinto no campeonato aí, né? Com 405 pontos de diferença do Grand Hanfry. Lembrando que o Frank Kaman esse ano, ele não corre. O Frank Kaman perdeu o patrocínio da Mannheels, ele não corre, né? Ele faz um campeonato. Fez apenas algumas corridas aí pela Billy Venturini, onde ele conseguiu dinheiro para correr algumas corridas aí, nem um ano, nem assim, tipo, o cara multicampeão aí, nem ele tá garantido na Arca, pra vocês verem como que o negócio na Arca é complicado aí, né? Então, ele fez 9 corridas esse ano e nenhuma vitória, ele tem apenas 4 top 5 aí, o Frank Kim esse ano, mas curiosamente ele com 9 largadas, ele é o 14º colocado no campeonato, tem nego com mais largada que ele, que tá lá em 20º. É a diferença do trabalho do Frank Kim aí. Encerrando a Arca, pessoal. As corridas aí, tem algumas corridas ao vivo. Procurem, fiquem atentos lá na NASCAR Home Tracks, porque eu posto os cards, tá? Eu posto os cards lá no, no, na página do podcast Metriwise também. Eu também posto os cards com os horários da corrida, os horários do treino, qualify e tal, tudo, né? Então lá tem todo o horário do final de semana. Fiquem de olho, que quando a corrida for ao vivo, eu saio com o card sempre na quinta-feira para vocês se orientarem e ficarem atentos aí para vocês saberem que no final de semana tem corrida da Arca e a corrida ao vivo, tá? Então fiquem atentos aí para vocês que querem assistir um pouco mais a Arca, mas também procurem no YouTube que tem todas as corridas da Arca. Lembrando que a Arca passa em VT, algumas coisas passam em VT na NBC lá nos Estados Unidos. Guilherme, voltamos agora então para o Canadá para falar da Truck Series, né? Depois que nós abrimos um espação, né? Foi um espação, foi um espação aí para a Arca aí para falar da Arca. Até já fechei tudo aqui, os resultados aqui da Arca, não tem mais nada. Pronto, vamos lá. Guilherme, eu vou passar aqui os meus destaques aqui, né? Já falei vitória do Eric Jones, ou Eric Jones aí, segunda vitória no ano aí. Reassume a liderança do campeonato o Eric Jones. Espero que eu, como torcedor do Eric Jones, não tem como negar isso para ninguém, né? Espero que o Eric Jones ele consiga, né, ser campeão aí, sair com o ano aí, com esse título aí debaixo do braço aí, né? O Crafton é espetacular. O Crafton é aquele cara que pode acontecer trocentas mil coisas na corrida, pode cair um raio do lado direito e cair um barranco do lado esquerdo dele, que ele continua ali no mesmo lugar, bonitinho ali, salvando o máximo de resultado possível. O Matt Crafton no começo da corrida ele sumiu, desapareceu. E no final da corrida ele apareceu ali entre 3 truques preto e um truque azul. Né? E ele lá atrás desses 3 truques preto e um azul. E ele ali só esperando as coisas acontecerem. Final da corrida o cara terminou em segundo, né? Terminou colado ali no Eric Jones. O Eric Jones conseguiu somar só mais 6 pontos a mais. Por quê? Porque o Eric Jones liderou, foi o que mais liderou voltas, né? O Eric Jones também foi o piloto que, além de liderar mais voltas, ele também liderou volta, ele ganhou uns pontinhos extras aí, o Eric Jones aí, somando 47 pontos. Ô Léo, Oi? quem mais liderou foi o Cole Custer, com 22. Perdão. Ele foi, e como ele liderou volta, ele ganhou ponto extra aí, Acho que ele somou um pouquinho de pontos a mais que o Crafton, que também liderou voto e também ganhou pontos aí, né? O Ben Kennedy foi o grande destaque no final de semana, na terceira colocação, e todo mundo meio de boca aberta desse resultado dele aí, com o truque número 11. O Daniel Henke foi o quarto colocado, e o Tagliani salvando o top 5 aí, né? O Johnny Sauter foi o sexto, o Kevin Reino foi o sétimo, o Spacey Gallagher o oitavo, o nono foi John Hunter Nemechek, e o Claude Coster salvando o décimo colocado aí, a décima colocação, fechando o top 10 aí, né? Esses foram os 10 primeiros aí, só completando os 20, tá, pessoal? Golden Ong, esse Brian Ong aí, tá? Ele é meio japonesão, esse cara aí é meio. Como é que fala lá quando o cara é japonês e. Tem um japonês. Oriental. É um oriental. É isso mesmo. É isso aí. Esse Brian Ong é meio japonesão, hein? O TJ Bell, Mason Mingus, Oney Black Jr., Jordan Armstrong, Tyler Wong, Cobb Forster, Tyler Reddick, iremos falar desse resultado dele aí. E a punida, Jennifer Jill Cobb aí, depois da corrida, saiu com o celular na mão. Lindo e maravilhoso. Punida. Perdeu os pontos da corrida aí. Jennifer Jill Cobb aí. Parabéns a ela por ter levado o celular dentro do truque que é expressamente proibido, né? Ficou realmente proibido depois do que o Keselowski na Daytona de donos, penso eu que foi 2012, 2013. Saiu tirando fotos, postando fotos durante a bandeira vermelha depois desse acontecimento aí. Ficou proibido o uso do celular dentro do carro e a Jennifer Jill Cobb foi punida. Meu amigo Guilherme, você tem algum destaque aí? Você tem algum piloto aí para ser chamado a atenção? Sem ser o que iremos falar relacionado ao campeonato? Não, já falei sobre eles antes, né? E esse Tyler, ou aliás, o Brian Young, ele não teve um problema. Não, foi o Tyler Young, né? Que eu acho que teve problema no início da prova, Não, né? foi o Tyler Wong, foi o É, número. que é parecido, né? Mas não, mas basicamente é isso, né? Teve quantos canadenses que correram a prova? Teve esse Tyler Young Dois. e o Alex Tagliani, Não, né? foi o Tagliani e o Cameron Haley. Mas o acho que esse do 02 também era, não era? Não, ele é americano. Americano? É o Tyler Wong americano. E teve um Até. britânico. Teve um Pois é, britânico lá. eu até achei que ia ter mais canadense, né? Porque o ano passado teve mais, né? Teve até aquele cara, né, que foi até disputado na vitória até o final, né? O Tyler Wong é do Texas. Mas é isso aí, Ele é meu garoto. texano. Podemos passar para o campeonato. Um cara que esse ano eu pensei que ele está, que é muito bom de hardcourse e não teve, né? Foi o Adrian Ranger, né? O Adrian Ranger é um cara fodástico aí, um cara que anda muito bem, né? E nos hardcourse, ele desmancha mesmo o Adrian Ranger. Mas ele é um canadense, né? Ele não esteve nesse final de semana aí, não esteve na. Nessa corrida aí na Truck Series, né? Foi até interessante porque ele faz o campeonato da Canadian Tire Series, né? Ele participa do campeonato, ele teve lá, mas acabou não participando aí, não fez o double duty igual fez o Alex Aguilera aí, né? É um cara que eu pensei que ele estaria na pista, né? Só para relembrar aqui rapidinho aqui para vocês aqui, né? O primeiro vencedor no Canadá foi o Chase Elliott, né? O Chase Elliott empurrou alguém que eu não vou me recordar quem, mas ele empurrou alguém para vencer a corrida. O O Austin Dillon. foi o Austin Dillon, que o Austin Dillon tava pelo título naquela época, né? Até o Austin Dillon queria matar ele depois da corrida. O Ryan Blaney no ano passado, né, deu um X no German Quiroga, né, que procura até hoje. O Ryan Blaney, o Jeremy Quiroga, o mexicano, tá aí, por isso que ele tá em casa, por isso que ele não tá correndo, viu? E esse ano foi o Eric Jones, né? Que o Eric Jones aí venceu de maneira mais confortável, né? Depois de duas chegadas aí, duas brigas pela vitória, épicas aí, empurrão pra todo lado, né? Toque, empurrão, discussão, briga, soco na cara. E depois aí tivemos aí o Eric Jones, foi a primeira vitória mais tranquila do Eric Jones aí, né? Ele conseguiu uma vantagem um pouco maior. A margem de vitória foi de 1,66, falando já dos números da corrida, né? Só para o pessoal deixar registrado aí. A duração da corrida foi de 1 hora e 53 minutos, né? A pole do Alex Tagliani, o Alex Tagliani foi o pole da corrida, tá, pessoal? Ele foi 110,539 milhas, né? Tivemos 5 bandeiras amarelas e 14 trocas de liderança. Quem mais liderou volta foi o Kyle Kuster com 22 voltas, o Eric Jones liderou 19, o Cameron Haley liderou 13, o Alex Tagliani liderou 8 e uma volta o Crafton e uma volta o TJ Bell. Esses foram os pilotos que lideraram voltas aí, né? As bandeiras amarelas, 5 bandeiras amarelas. A primeira foi o truque 44, foi parar na pista de Josh Ramu, né? Ficou parado lá. Você vai lá saber o que aconteceu com o truque no 44. Depois tivemos o truque 63 que se enfiou, né, na barreira de pneus do Daniel Brown, né? Depois o truque 33 do Brandon Jones também teve problema também. Né, teve que ser rebocado. Depois o truque número 51 também ficou, teve problemas aí, o truque 51. O truque 51, se não me engano, é da KBM, né? Foi o outro truque envolvido em acidente aí do Matt Tiffett. Lembrei. O Matt Tiffett que corre na KN, esse cara aí corre na KN. Depois tivemos também, né, um incidente entre o truque 54 e 19, prejudicado aí, né, entre o Gowling e o Terry Rich, prejudicado aí, claro, 100% o Terry Rich, que luta pelo campeonato, né, aí o Terry Rich com esse empurrão dos dois aí, ele foi apenas o 19º colocado na corrida. Vou passar pro campeonato aqui, tá, Guilherme? Já vou passar, não, já até passei pro campeonato, né, Eric Jones com a vitória é o novo líder do campeonato com 590 pontos. O Tyler Reddick cai da liderança do campeonato para terceiro, tá? Perdão. Sim, ele cai da liderança do campeonato para terceiro e o Crafton assume a segunda colocação aí, 3 pontos atrás do Eric Jones e o Tyler Reddick aí 15 pontos atrás, ou seja, já ficando um pouco mais para trás aí. O Jones Salto que teve problemas, ele estava mais perto da luta por esse título aí, né? Ele agora está 55 pontos atrás. Ele tem quarto colocado. E o Daniel Ek está com 500 pontos, 90 pontos exatos aí atrás do Eric Jones, que é o líder do campeonato. Fechando o top 10 aqui, pessoal. O Hayley, Peters, Tony, Gallagher e Ben Kennedy aí. Esses são os 10 primeiros no campeonato aí, né? Da Truck Series. Meu amigo Guilherme. Eric Jones, Crafton, Redkin, né? Esses são os três aí que com certeza vão lutar até o final do ano pelo título, né? O Tyler Reddick aí, ele não vem conseguindo boas sequências. O Tyler Reddick, ele foi oitavo no. Eu preciso lembrar qual foi a penúltima corrida. Foi oitavo em Michigan, nono em Bristol e apenas 19º colocado lá no Canadá. O que você vê aí para as próximas corridas aí, pensando no campeonato, como ficará, Guilherme? Então, a gente tem nas próximas corridas, vamos pegar o mês de setembro, a gente vai ter duas corridas, né? Uma no dia 18 e uma no dia 26. No dia 18 em Chicago e no dia 26 em New Hampshire. Acredito que nessas duas, principalmente em Chicagoland, ele possa talvez enfrentar de igual para igual o Eric Jones, os truck Toyota, né? Do Eric Jones, do Matt Crafton. Já em New Hampshire, eu acho que vai ter um pouquinho de dificuldade, né? Porque nessas mais travadas, a gente percebeu nas últimas finais de semana que onde teve truck, que em pista mais oval, mais curto, mais travado, ele tem um pouco de dificuldade, né? O motor Ford já não rende tão bem. Já nas pistas um pouquinho mais aceleradas, de uma milha e meia para cima, ali, né? Ele já tem um pouquinho mais de facilidade, né? Então, assim, acredito que nas próximas quatro provas, três provas, depois a gente vai ter Talladega, ele vai ter que suar muito para tirar esses 15 pontos. Acho difícil. Eu acho que o Eric Jones e o Matt Crafton agora já começam a entrar numa onda mais zen de manter resultado, não cometer mais tanto erro. A gente sabe que o Matt Crafton, para cometer erro, é difícil, que nem tu falou, ele é um monstro, entendeu? Porque se você vê ele na prova do Canadá, ele foi muito consistente. Ele não foi um piloto para disputar a prova, entendeu? Ele foi um piloto que a cada bandeira amarela ele ia lá e comia duas posições. Ganhava duas posiçõezinhas rapidinho e se mantia. E ali ele ficava até a próxima amarela, depois ganhava mais duas. E aí sim ele foi até conseguir chegar em segundo, né? Então, mas eu nem eu já tinha previsto, né? E tu também, né? E há de concordar comigo que os dois que vão disputar mesmo o título vai ser o Eric Jones e o Matt Crafton. O Tyler Reddick, ele tá ali, né? Por ser consistente, né? Não ter nenhum DNF, ter duas vitórias, ter oito top 5, 12 top 10. Então ele tá ali se mantendo. Mas, né, se você pegar as próximas provas, né, é complicado para ele. Vai ter que o Brad Keselowski vai ter que botar injetar uma grana aí nesse truck aqui para tirar coelho do. Que a gente também foi uma época onde o ano passado o Ryan Blaney também começou a andar para trás na tabela, né, se eu não me engano. Também chegou forte nessa etapa, ele também estava forte na disputa, mas começou a andar para trás. É onde é uma época, tipo, ele ganhou essa prova do Canadá, se eu não me engano, reassumiu a liderança e depois só deu para trás. Então, são pistas onde o Brad Keselowski, a equipe, né, tem um pouco mais de dificuldade. Vamos ver como é que vai sair, né, com o Tyler Reddick. Mas não é minha aposta. Minha aposta é no Eric Jones, com certeza. Léo? Então, Guilherme, eu não gosto muito de demonstrar para quem estou torcendo, né? Mas eu gosto muito do Eric Jones. Eu vejo um grande piloto nele aí futuramente. O Crafton já é um grande piloto, claro que é um piloto aí mais Truck Series, é um piloto que não, pelo andar da carruagem, ele não almeja ir muito longe, alçar altos voos aí, tipo Sprint Cup. Ou até mesmo a Extreme Series, né? Ele quer ficar por ali mesmo ali, passar um Todd Bodine, um Ron Horner aí, né? O Brendan Jones aí, uns caras mais antigos aí, onde que Rick Carfon foram os caras que reinaram na Truck Series, né? É que eu sempre falei aí, sempre vou falar. Nos Estados Unidos temos um automobilismo muito grande, temos várias categorias. Porque a Sprint Cup é maior, é que passa todo domingo aí ao vivo no horário nobre, que você tem que ser o campeão da Sprint Cup. Você pode muito bem ser muito feliz na Truck Series, ser muito feliz na Xfin Series. Para mim, o Kyle Busch é um cara que deveria ser feliz na Xfin Series. Imagina o Kyle Busch, tanto de vitória que ele tem, tanto de título que ele ia ter, né? Tipo, ia ser fazer igual o Frank Mir, fazer história aí, o Kyle Busch aí. Na Xfin Series aí, pelo tanto de vitórias que ele tem, tanto de pontos que ele poderia ter somado aí, né? Então, o Kyle Busch era para ter uns 200 títulos já na Xfin Series, né? Então, o cara não precisa ser feliz só na Sprint Cup, porque a Sprint Cup é maior, o cara tem que ser feliz aonde que realmente ele consegue ser feliz, e o Kraft é um cara feliz na Truck Series. Falar um pouco do campeonato, né? Como você bem colocou aqui, Guilherme, a próxima corrida é um oval de 1,5 mil, né? Agora descansa aí 2, 3 semanas aí a Truck Series, depois volta 1,5 mil em Chicago, depois tem New Hampshire, e depois Las Vegas. Eu creio que em Chicago, Las Vegas, o Ford vai até bem aí, em London não muito bem, o Tyrrell. Ou pode ser, pode até me derrubar fazendo ao contrário aí, mas eu vejo assim. Pista de 1,5 mil, o Tyler Reddick que vai andar um pouco melhor. Mas aí temos aí um cara que, não sei, talvez usando a brincadeira que o Pedro Mungard fez, né? Talvez o pacto que ele fez foi tão bem pactuado aí, vamos dizer assim, né? Foi um pacto tão bem pactuado aí que o Crafton, não sei, velho. Que ele apronta, que pode acontecer o que tiver que acontecer, que o cara continua inteiro lá. como foi Pocono, né? Pocono, o John Stallion acabou tocando nele. O John Stallion arrancou um pedaço do carro, terminou super mal a corrida aí, né? O John Stallion. E o Crefton não aconteceu nada. Então tinha tudo pro Crefton bater, se espancar lá e ficar 200 pontos atrás entre o Tyler Reddick e o Eric Jones. O Crefton não aconteceu nada, continua a corrida aí. Você vê que o cara, não sei, o cara é diferente. O cara, as coisas não acontecem com ele. E para acontecer para ele perder o título aí, eu vejo que vai ser muito difícil, né? Só Talladega e Martinsville, que são duas provas que são muito, é muito loteria, né? Talladega pode ser coletado em um acidente a qualquer momento, e Martinsville, que é uma pista muito difícil, aí você pode levar uma porrada sem querer de um cara aí e acabar com essa corrida a qualquer momento. O resto das corridas aí, Chicago, Las Vegas e Texas, o Crefton vai tirar de letra, o Crefton vai só seguindo seu percurso ali, terminar a corrida. Quando vê, tá terminando, ou o cara é top 3, ou terceiro, ou segundo, ou o cara ganhou a corrida. O Crefton vai fazer isso daí nas próximas corridas. Exatamente. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Se você olhar pelo histórico do Eric Jones, não tem histórico, o Tyler Reddick também não tem histórico. Mas se você olhar o histórico do Matt Crafton aí, pela diferença de pontos, tudo encaminha, né? Tudo encaminha para o Crafton ser campeão, pela média aí que o Crafton consegue expressar e tirar desse truque 88 aí, né? Que o Crafton é aquele cara assim, ele larga lá em 20º e vai, tipo, todo mundo, um anda 120, outro anda 150, outro anda 80, outro anda não sei quanto, ele a 100, né? E vai mantendo a linha ali. E todo mundo vai se batendo, vai se pegando, troca pneu, fura, bate, esmaga. E ele continua ali andando ali. Quando Na vê, ganhou a corrida. sereno. O cara é desse jeito. O cara, não sei. O cara é desse jeito aí. Né? É impressionante aí. Tem problema, o cara breca no problema, espera todo mundo passar, bater, aí vai. Ele engata a segunda marcha, sai do acidente, vai embora. Tipo assim, como se nada estivesse acontecendo, né? É o que o Matt Crafton consegue fazer aí. Guilherme, já estendemos um pouco mais aí o bloco aí, né? Já estamos aí com 1h20 aí. Você tem mais alguma coisa para falar sobre o Canadá? Não, basicamente isso, meu querido. Podemos finalizar o truque. Então vamos finalizar o bloco aí, né? O Corrida do Canadá foi uma corrida muito boa. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Mesmo que em VT, infelizmente a Fox deixou os fãs na mão, né? Passou corrida em VT aí. Se eu não me engano, passou um VT ontem, 1h da madrugada. Quem vai assistir corrida 1h da madrugada, eu não sei. Mas passou um VT ontem, 1h da madrugada. E se eu não me engano, deve ter, ou teve, um hoje, que é terça-feira, a gente tá gravando na terça, né? Na terça teve um outro VT aí. Mas procure a corrida no YouTube, tem a corrida no YouTube. Dá pra vocês assistirem a corrida lá, né? Uma corrida muito boa aí, realmente vale a pena assistir essa corrida aí, que foi uma corrida bem interessante, realmente interessante por tudo que aconteceu. Campeonato pegando fogo, né? Temos o Eric Jones aí que luta pelo título aí, o Eric Jones, mas não sabemos que vai sair da bunda do Eric Jones, como já diz um velho ditado, bunda de neném nunca se sabe que hora que vai sair, né? A cagada. Desculpem aí, pessoal, os palavrões aí. E o Eric Jones, novato aí, né? Não temos muito ligação com o histórico, não podemos puxar histórico nenhum, porque é o primeiro ano que realmente luta pelo título, né? Pode acontecer qualquer momento, qualquer coisa errada aí. E temos o Matt Crafton, que nós já sabemos aí. O cara anda a corrida inteira ali, vai na dele ali, ó. Pode nego ultrapassar ele 50 vezes, ele vai na dele ali, só na dele, só cozinhando o galo. Vai cozinhando ali até acabar a corrida. Não que acaba a corrida, o cara top 5 vai vencer a corrida. Fato, simples. Simples assim. Como o Kevin Harvick que vem fazendo esse ano aí. O cara cozinha o galo a corrida inteira. Quando vê, o cara é o top 5, é o segundo, ou ele tá liderando. Esse aí é os caras que cozinham o galo, mas que também dá certo, também dá o um resultado aí. Não precisa ser porra louca pra ser campeão. Então, pessoal, vou encerrando o bloco do Truck Series aí no Canadá e voltamos daqui a pouco para o bloco da X-Men Series lá em Road America.